ficou. A brabo o balão começou. Eu de cantinho, ela me chamou pro tempo. Só chata, vai passando a mão, agacha o chão. Passando a mão.